você costuma comer na universidade? O pão de batata... Primeiro, pessoal, por que eu sou antinatalista? Ou seja, eu sou contra filhos, né? Tem vários motivos, mas o primeiro... A criança, ela pode vir com alguma deficiência. Eu me lembro que quando eu era blue pillzão, não pensava em nada, né? Eu achava que ia ter filho, porque eu achava que isso era natural, né? Hoje em dia, eu nem, mas nunca tive vontade, né? Mas eu me lembro que eu não pensava nisso. Tu vai meter um filho, tu vai lá para... Aí vai que sai uma criança com deficiência. Só tu botar no YouTube aí, criança com deficiência, autismo, síndrome de Down, o inferno que é a vida dos pais, cara. O politicamente correto não deixa a gente falar isso, né? Você vê comercial, novela, ah, vida maravilhosa. Olha, eu tô salvando, ajudando meu filho com deficiência. Cara, que vida de merda, cara. Vida de merda. Aqui a gente pode ser bem claro. Eu vou contar pra vocês uma história, né? Que aconteceu comigo. No YouTube eu até tinha contado que era um gato, mas era um cachorro. Por quê? Eu contei gato pra ninguém saber quem eu sou, né? Que se um parente escutasse meu vídeo, eu ia saber quem eu sou. Então, na verdade, era um cachorro. Eu tinha um cachorro, que não era o mesmo de o que eu tenho agora, que precisou fazer uma cirurgia. E precisou botar ponto, né? E ele botou toda a proteção, não sei o quê. A gente voltou pra casa, 3 horas da manhã, pra resumir a história, né? Eu vi que ele tinha sumido. Quando eu vi, ele tava embaixo do sofá, tirando os pontos, cheio de sangue. Isso era 3 horas da manhã, pessoal. Tive que pegar o cachorro, botar no carro 3 horas da manhã, ir no veterinário 24 horas. Resumo, passou, deu injeção nele, eu acho que antibiótico, anti-inflamatório. E sabe quanto é que custou a porra da consulta, pessoal? R$500, que era emergência, 24 horas, de uma veterinária. Eu gastei mais de R$500, eu acho que eu gastei R$900 só naquele dia. Imagina se fosse uma criança, pessoal. E eu me lembro que eu, todo o caminho até o veterinário, eu ficava pensando, eu fazia vídeo pro YouTube ainda, eu ficava pensando o conteúdo que eu ia fazer. E ali eu tive certeza que eu não queria ter filho. Imagina, cara, ser com um bicho já chato, já inconveniente, cara. Você tem que acordar 3 horas da manhã, sair de casa 3 horas da manhã pra levar no veterinário e pagar quase R$800. Imagina uma criança, cara. Que dor de cabeça que é ter filho. Então, como eu falei, a criança pode vir com algum problema, síndrome de Down, autismo ou qualquer outra merda assim. Criança não falar, criança ficar babando na camisa, né? Que nem tu vê alguns pais aí na internet. Filho olhando pra lua. Ah, bicho. Quer dizer que... Ah, não, você tá sendo preconceito. Porra, bicho. Você ia gostar disso? Ficar com mulher com o resto da vida assim? Aqui eu gosto meio masculino, que a gente não é hipócrita, pessoal. Se tu não sabe como a criança vai nascer, pra que tu vai ter? Eu não quero ter. Eu não vou ter. Porque eu não sei como a criança vai nascer, pô. Eu já falei nos vídeos, eu acho no segundo vídeo atrás, né? Que eu ia pra escola aqui no Rio de Janeiro e pegava o 497, um ônibus. O caminho pra minha escola passava tinha um hospital do Inca, de câncer infantil. Cansei de ver criança careca com um paninho branco na cabeça subindo. Isso na minha adolescência. Imagina, cara, Deus o livre, guarda. Tem um filho desse. Olha a dor de cabeça. Só um idiota tem filho hoje em dia, cara. Ela pega uma doença fodida aí, e aí? Olha que vida de merda tu vai ter. E outra coisa, pessoal, eu não quero ter filho nenhum, porque eu não quero ter responsabilidade. Eu adoro a irresponsabilidade. A liberdade é irresponsabilidade, pessoal. E é muito bom. Eu já saí de emprego com 2 semanas de trabalho, que eu vi que o cara tava me explorando, era ruim, e fui embora. Um casadinho com filho pode fazer isso? Pode se demitir? Eles aguentam humilhações, aguentam ganhar pouco. Sem brincadeira, se tu vê esses pais de família aí, que tem que pagar pensão alimentícia, ou nem separado é, mas tem que fazer supermercado pra família, pro filho. Se o chefe falar, ó, quero comer seu rabo, ele vai dar. Senão tu vai ser mandado embora. Ele dá. É ou não é? Foi lógico, o cara não tem. Vai ficar sem dinheiro pra manter o filho? Então ele não pode ser responsável. O medo de perder o emprego, de não poder pagar pensão alimentícia, supermercado, é gigantesco na cabeça de um pai de família. Outra coisa, ninguém aguenta choro de criança, pessoal. Que é coisa mais irritante do que isso? Criança berrando, com cheiro de cocô, ou até mais velha, criança... Eu odeio criança, cara. Isso tem uma coisa que eu descobri depois, eu acho que 18 anos, que eu odeio criança, cara. Criança correndo, criança fazendo bagunça. Eu já fiz um curso, pessoal, que uma desgraça, uma mãe solteira, levou o filho pequeno, né, eu acho que tinha uns 7, 8 anos, pro curso, e o curso deixou. Então, durante um bom tempo, eu ficava ouvindo criança reclamando, gritando, falando... Que inferno, cara. Sou um idiota que quer ter filho hoje em dia, cara. Porra, com tantas possibilidades de você fazer. Porra, tu pode viajar, fazer o que você quiser. Sair do teu emprego, pegar outro. Não gostou do seu chefe, manda ele tomar no cu. Coisa que um cara com filho não pode fazer. Criança, acaba com a sua liberdade. Tu tem que trabalhar pra sustentar essa merda. Essas porrinhas de caralho. acaba com o teu dinheiro, com a tua paz, com a tua irresponsabilidade, né? Só um louco vai cagar uma criança no mundo. Porque tu não pode ficar acordado até as 4 da manhã com um filho pequeno, senão ele vai ficar te seguindo. Tu não pode comprar coisa pra você comer. Acabou, né? Tu não vai poder comprar besteirinha pra você comer. Seu filho vai comer. Na minha infância eu cansei de tomar esporro por comer coisa do meu pai ou da minha mãe na geladeira. Imagina, cara, eu entendo, mesmo a pessoa sendo adulta, brigando com o filho por causa de comida, eu entendo, imagina tu comprar uma coisa que tu gosta, uma geleia, uma gelatina, sei lá, qualquer merda assim, que outra pessoa abriu e pegou, seu filho no caso, e comeu, você cheio de vontade de comer aquele mingau, aquele pudim, sei lá, à noite. Olha que inferno a vida de uma criança na sua vida, cara. Outra pessoa pra cagar na sua casa, outra pessoa pra limpar a bunda, ou deixar sujeira, lixo. Mais um plano de saúde. Só um idiota quer ter filho hoje em dia, cara. Aí tu vai fazer um filho pra tu ser escravo dele. Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra sustentar essa porra. Esse pedaço de carne que tu trouxe no mundo, né? E outra coisa, tu vai botar uma criança no mundo pra sofrer tudo que você sofreu? A única graça agora na sua vida é você poder aproveitar. Irresponsavelmente. Aí tu vai botar mais uma pessoa no mundo pra ter que aprender inglês, pra ter que fazer curso, pra ter que passar na escola, porra, que inferno, cara, né? Agora é o momento de você se aproveitar a vida. Tu vai botar uma merda de uma criança na tua vida? Você tem um filho? Ah, eu quero ter um filho porque eu quero uma cópia de mim. Ou seja, o sujeito é filho da puta, né? Ele quer fazer um filho só por ego. Vai botar mais um moleque pra se fuder no mundo, trabalhar até os 70 anos, sei lá quanto, porque ele quer uma cópia dele. Botar genética pra frente. Ai, a humanidade vai acabar comigo, é? A minha geração... Meu irmão, vai tomar no cu, tu já vai estar morto, bicho. Tu não vai aproveitar a vida morto. É o que eu já falei. Se o cara pudesse, assim que estivesse morrendo, passar a consciência dele pro filho, ou seja, ele começar a viver a vida do filho, aí valeria a pena ter filho, né? Pra salvar a sua geração. De resto, tu morreu, acabou, meu amigo. Se teu filho vai... O que vai acontecer com ele, você não vai saber e foda-se. Tá entendendo? Você não vai aproveitar de novo a vida. Você só tem uma vida pra aproveitar. E tu vai botar um filho no mundo? Você não vai aproveitar a vida pelo seu filho? Quando você estiver morrendo, você não vai pro corpo dele? Ah, e sua linhagem vai acabar com você? Meu amigo, foda-se. Não vou aproveitar depois de morto. E assim como o caixão não tem gaveta, seu filho, tu não vai viver a vida do teu filho não, cara. E outra coisa, politicamente correto, como eu já falei, tu vai meter um filho... Ah, eu quero que meu filho seja garanhão. Oh, ele vai comer muitas. Aí o cara chega e vira um Pablo Vittar, nada contra quem é homossexual, só tô dando um exemplo. No cara que quer ter um filho macho, né? Hétero. Aí o cara começa o Pablo Vittar, fala fino. Ou então um moleque nascer com síndrome de Down, pão com batata. Imagina, tu tá na festa do condomínio, do que, né? Porque tu não vai levar seus filhos com problema na festa da empresa, né? Tem muito cara que é assim. Aí quando os outros filhos dos outros caras são saudáveis, estão correndo, jogando futebol no meio dos adultos, né? A coisa mais orgulhosa do pai é ver o filho falando bem, conversando com os outros, né? Aí vai que tu mete e sai um síndrome de Down. O moleque chega na frente dos seus amigos e fica falando pão com batata. Vai se fuder que tu tem orgulho, vai ter orgulho disso, cara. Aqui é politicamente correto, aqui eu falo manda real, pessoal, não tem pena. Aqui o meio Rambo, meio masculinista, é lugar pra tu mandar real. Ninguém tem orgulho de ter um filho que fica olhando pra lua. Pão com batata. Ah, pô, a vida real é assim, pessoal. Não tenho nada contra síndrome de Down, tá, pessoal? Respeitem, não bate em ninguém com síndrome de Down, tá? Agora, pô, tu não quer ter um filho assim, cara. Só um idiota vai falar que tem orgulho de ter um filho com autismo, com síndrome de Down. Vai merda, tem que falar assim pra ele. O Eduardo Stablish? Não, porque assim, quando ele passou a mão na barriga da minha esposa, ele falou, cara, tira essa merda aqui, pra que tu vai criar uma criança? Eu me lembro, agora eu vou contar um relato do meu canal que eu tinha antigamente no YouTube. E o cara veio comentar no meu canal, né? Eu tinha feito um vídeo sobre esse tema, isso há muito tempo atrás, acho que 2020, pessoal. E ele escreveu assim, ah, eu me arrependi de ter meus filhos, não sei o quê, um relato completo, bem detalhado, falando que o filho dele chega a pegar a roupa dele, ele não gosta, ele tem que dividir o quarto com o moleque e tal. Eu achei interessante, né? Porque é difícil você ver isso, né? E só no nosso meio que o cara pode se abrir assim. Aí eu falei, cliquei no perfil dele, né? No comentário dele. Ele tinha um canal, né, com dois vídeos, um era sobre uma festa que ele tava na rua, e a outra ele explicando um tipo de tutorial do YouTube de pesca, como mexer numa ferramenta de pesca, e a criança passando atrás. Aí eu caio a ficha, eu falei, porra, essa pessoa que tá me ouvindo é uma pessoa de verdade, realmente tem um problema, realmente se arrependeu de teus filhos, mas a sociedade Isso é muito politicamente correto, cara. Pro homem falar, então, pior ainda. O cara se arrependeu de ter filho. E tinha filho lá. Imagina a cabeça desse cara. Ele... Olha como o nosso meio é importante. Pra fazer o cara desabafar. Eu fiquei... Eu me lembro que... Ó, é difícil, hein, cara. Eu tô na internet há muito tempo. Eu ficar chocado com o conteúdo. Com um comentário. É porque... Mas é pura verdade. Ali eu tive uma noção de que realmente quem tá me ouvindo são pessoas de verdade. Até então eu achava que não. Sei lá, né? Na cabeça de que não tava acostumado a fazer conteúdo. Mas tem gente que tem problema realmente de verdade. Faz filho e se arrepende. Tem que escravizar o moleque. Tem que ficar gastando dinheiro com uma pessoa que ele não gosta, né? Porque essas coisas de novela só tem novela da Globo, pessoal. O cara se arrepende de ter filhos também. Ter feito a cagada de botar mais uma merda no mundo, né? Pagar pensão, pagar plano de saúde, pagar supermercado, né? Mais uma boca pra comer, mais um cu pra cagar. Mais um papel higiênico. É foda isso, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa reflexão aí. Deixa o seu comentário, o que você acha. E até o próximo vídeo. Valeu.